turminha da Aurélio Pires. Que esta tarde seja repleta de amizade, harmonia e felicidade. Boa aula para todos vocês. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.